CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, eu recebo neste fim de semana aqui nas ondas da Rádio Que Toca Notícia o vereador Rudinei de Moura, do PSD, aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, Rudinei. Bom dia, é um prazer imenso poder estar aqui novamente na Rádio CBN e obrigado pelo convite. Vereador, pela primeira vez aqui na cidade de Foz do Iguaçu, quantos votos na eleição de outubro de 2012? 4.175. Uma das votações mais altas, inclusive, nesse pleito aqui na terra das cataratas. E logo após o anúncio do resultado, até lhe perguntei, né, se você esperava receber tantos votos assim. Foi uma surpresa ou já estava mais ou menos dentro do planejamento de campanha? Uma surpresa muito agradável, só que nós vemos pelo lado a esperança de um povo que queria mudança, né? Isso aí não tira da minha cabeça que não foi talvez o nome Rudinei de Moura ou também outros nomes que tiveram votação expressiva, mas a vontade da mudança da pessoa que acreditou na nossa pessoa como acreditou em 9 outros candidatos que foi da renovação. Renovação expressiva na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, de 15 membros que nós temos no Legislativo Iguaçuense. Tivemos a reeleição de 6, apenas se reelegeram. E mostrando realmente essa vontade da população de Foz do Iguaçu de modificar um pouco o Legislativo aqui na cidade. Foi a primeira vez que você concorreu também a uma eleição para vereador ou já teve primeira vez? Primeira vez que eu concorri e também quando nós olhamos a esperança do povo da mudança, quando elege 9 novos vereadores, que nós possamos corresponder, né, a essa, talvez os 4 mil votos não é a esperança que a população tinha, mas se você somar nos 9 candidatos, passou de 20 mil votos de uma população nos 9 da mudança. Mas se você colocar como num todo, porque só se elegeu 6. Então, dos 6, continuaram aí 15 mil eleitores que acreditaram. Teve cento e poucos, mais de 100 mil eleitores que pretenderam uma mudança e esses 100 mil eleitores correspondem hoje na carga desses 9 vereadores. E além de você estar pela primeira vez na Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, você é também vereador de um partido novo, que é o partido PSD, e que já na sua primeira eleição conseguiu fazer um representante no Legislativo Iguaçuense. Nosso partido é a minha primeira e a primeira dele também no Legislativo, mas nós já formamos uma bancada muito grande no Paraná, né? O Paraná nós tivemos muitos vereadores e no Brasil nós tornamos a quarta maior legenda no Brasil, né? Apenas para que as pessoas se situem, PSD é o partido que nacionalmente ele é representado, Gilberto Kassab. O ex-prefeito de São Paulo, Kassab. E aqui no Paraná, as principais figuras, uma delas eu sei que é o deputado federal Eduardo Sciarra, né? O Sciarra é o nosso principal, aqui no Paraná, a principal pessoa que tem comandado o nosso partido, ou tem gerido o nosso partido como queira, e tivemos a grata satisfação de saber que há um mês atrás ele foi escolhido como o nosso líder na Câmara Federal também pelo PSD. Também aqui no estado do Paraná, o PSD conseguiu eleger o prefeito da segunda maior cidade do estado, né? Londrina. Isso, conseguiu eleger e foi apertado, mas foi uma vitória por uma pessoa que entrou talvez desacreditada por muitos e conseguiu, através do empenho e das propostas que o PSD juntou a ele, conseguiu atrair o povo de Londrina que queria uma mudança também, né? E provou isso. Para que as pessoas conheçam você também, como pessoa, né? Além de figura pública, vamos traçar um pequeno perfil aqui nesse começo de entrevista. Quantos anos de idade, Rudinei? 30 anos. Talvez um dos vereadores mais jovens do município, né? Sou o mais novo. Da legislatura atual, o mais jovem? Da atual sou o mais jovem. Casado, solteiro? Casado, pai de um filho, Gesiel, minha esposa é a Eliana. Quanto tempo casado já? Estamos há 8 anos casados. 9 anos vamos fazer agora, né? E muita gente lhe conhece também pela atividade na área de religião aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Isso, eu sou, há 8 anos eu sou da evangélico e nesses 8 anos proporcionamos estar aqui hoje também a visita do meu amigo Silvio, que é presidente do Evangeliza Nações, ao qual é um projeto que nós já temos há mais de 5 anos na cidade de Foz do Iguaçu, E talvez essa busca, né, de tentar uma formalização ou uma união dos povos e um reconhecimento dos povos. E isso que veio também a ter o pensamento e de uma pessoa na credibilidade evangélico quando da busca. E quando falamos de religião, até eu acho interessante citar, né, o nome do projeto é Evangelizando Nações. Isso. Buscando, até pelo fato de que temos aqui uma tríplice fronteira, três países, buscando uma integração maior. Agora, infelizmente, muita gente acaba colocando a religião não como fator de união, mas como fator de divisão entre as pessoas, né? Mas a religião em si sempre foi um fator de divisão. Esse que é o problema. As pessoas, elas interferem na religião e trazem a religião para este absurdo ao qual eu considero um absurdo. E talvez a falta de estrutura, podemos se dizer assim, teológica, ou de uma busca por um estudo maior sobre os estudos das normativas da religião de cada um, é que leva as pessoas a ter esse conflito. Talvez a não informação do que é aquilo que eles têm buscado. Quando você deixa uma pessoa gerir ou te passar os pensamentos dele e você só acredita e não busca no estatuto, não busca naquilo que você crê, eu vou levar agora pelo meu caso, não busca um exemplo, eu me considero evangélico e não busco na Bíblia. Do que adianta eu estar só ouvindo os outros e não buscar se o que está escrito ali é o que está falando? E daí leva nesse conflito de ideias. Muitas vezes desconhecimento, enfim, falta de entendimento, preconceito até contra ideias, né, que acabam gerando todas essas discussões. Eu vou lhe perguntar, antes que nós possamos ir para o intervalo, nesta primeira parte desta conversa, até nós temos aqui no Brasil uma discussão a respeito de religião e política no nosso país. Nós vivemos num Estado oficialmente laico, Estado sem religião, mas que celebra, por exemplo, feriados religiosos. Temos feriados religiosos incluídos no calendário nacional. Como é que você vê essa interligação entre política e religião? O laico, na verdade, ele vem a ser, não é sem religião, mas é deixar ali o livre-arbítrio de cada um escolher a sua religião, né? E quando nós observamos isso, nós vemos a satisfação de cada um poder dizer que pertence àquela religião e sabe que não vai ter conflito dos governantes, como tem em alguns países. Tem país que eu não vou citar aqui, mas tem país que você é obrigado a ser daquela religião, senão você é morto. Você tem que fazer aquilo, senão você sofre perseguições. Aqui não. Com o país sendo laico, nós temos liberdade para expressar os pensamentos e buscar dentro da religião aquilo que nós cremos. Aí vem naquilo que nós estávamos falando anteriormente. A questão da religião é quando a pessoa leva para o lado o fanatismo, né? Eu considero que não misturando a religião e a política, ou como se não misturasse, como outros falam, né, o futebol com a religião, quando você não mistura, você tem que deixar cada um no seu caso. Eu sou presbítero da igreja quanto à minha igreja. Agora, dentro da Câmara de Vereadores, eu sou um vereador do município. Eu não sou lá um presbítero da igreja na Câmara de Vereadores. Eu considero, para mim, que eu ser da minha religião, eu tenho que levar, quanto a todos os lugares que eu for, o reconhecimento. Não, eu sei que a pessoa que está ali, ela é evangélica por causa do testemunho dela. Não porque eu tô falando que eu sou. A partir do momento que você ter que ver que eu ter que olhar para o senhor, não sei a sua religião, mas um exemplo, o meu irmão é da Igreja Católica, eu falar, eu sei que o Rubens ele é católico, porque ele está me falando, eu acho que isso aí está fora da normativa. Você tem que, ao Rubens, independente da religião dele, ele dá testemunho pelo que ele faz. Eu acho que é isso. Estou conversando aqui na CBN com o vereador Rudinei de Moura, do PSD, aqui no município de Foz do Iguaçu. Nós vamos a uma breve pausa para atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos com a segunda parte desta conversa aqui no programa CBN Entrevista. CBN Entrevista. CBN Entrevista, estou conversando aqui nas ondas da Rádio que Toca Notícia com o vereador Rudinei de Moura, do PSD, aqui da cidade de Foz do Iguaçu, e falamos um pouco, na abertura do programa, um pouco sobre a trajetória do Rudinei, também primeira vez vereador aqui na cidade de Foz do Iguaçu e também por um partido novo, o PSD, que disputou sua primeira eleição. E no intervalo, enquanto nós conversávamos aqui, o Rudinei me revelou, inclusive, que já foi atleta durante muito tempo. Fui atleta durante 14 anos, foi quando de início fui revelado ali na Escola Ponte da Amizade, no Jardim Jupira, e durante 14 anos eu fiz parte da equipe de atletismo de Foz do Iguaçu, onde representamos Foz do Iguaçu, o estado do Paraná, e em competições de corrida de rua representamos o Brasil. É claro que foi aqui na América do Sul, né? Mas para nós que éramos jovens ainda na época, sou jovem ainda, né? Mas na época eu era mais jovem, nós fomos para o Paraguai, para a Argentina e vários outros países aqui na América do Sul representar o nosso país nessas competições de corrida de rua e corrida de pista na equipe de atletismo de Foz do Iguaçu. Esporte como ferramenta para mudar a vida, ele funciona de fato? Tem muita gente que não acredita, né? Eu, para mim, funciona e eu sou, eu acho que uma das maiores provas que funciona, que da minha geração ali do Jardim Jupira, eu tenho vários amigos que infelizmente se perderam nas drogas, outros estão presos hoje e muitos deles vieram a morrer e por falta de talvez não ter em tempos que eu fui escolhido para participar, mesmo não tendo condições logo no começo de ser um atleta e depois buscando e treinando vim a ser, porque certo dia profissionais da educação física deram valor mesmo para um bairro desabrigado e graças a Deus eu segui nessa trajetória. Nós conversamos há pouco tempo aqui com o secretário de esportes Anderson Andrade, ele falava a respeito da construção de um campo ali próximo ao Jardim Jupira, a intenção de fazer um campo de futebol com medidas até oficiais ali no bairro. A inexistência de instalações esportivas em muitos bairros de Foz do Iguaçu, isso de alguma maneira compromete também o envolvimento dos jovens com o esporte? O campo ali do Jardim Jupira, hoje nós passamos lá, ele já está quase na fase final da plantação de gramas, e dentro desta pergunta eu acho que a falta de estrutura para essas competições não precisa espaço muito grande. O profissional de educação física, o professor de educação física, ao qual eu fui instrutor também de atletismo durante a prática que eu tive de 14 anos, sabemos que não precisa um espaço muito grande para você dar uma atividade. O que precisa é muitas vezes empenho dos nossos gestores públicos que dê condições para esses profissionais. Você dando condições e dando, mesmo que talvez não seja a área desejável, os profissionais de educação física, eu tenho certeza que sempre vão fazer meios para isso. Se você for no Colégio Ponto da Amizade, hoje a área ainda é menor lá. No meu tempo, hoje a área é maior do que era no meu tempo. E o Colégio do Ponte da Amizade não tem uma área. E eu treinava dentro do Colégio Ponto da Amizade, ali pro lado de fora, né, do colégio, dentro do pátio do Colégio Ponto da Amizade, e consegui ser um atleta. Então, o espaço não é tanto. Eu acho que tem muitos espaços em Foz do Iguaçu. Eu acho que falta mesmo é empenho dos nossos gestores públicos para dar condições para esses profissionais. Inclusive, tivemos agora pela primeira vez, né, um profissional de educação física homenageado com o título de cidadão honorário aqui em Foz do Iguaçu, primeira vez em 99 anos. O professor Almir Grum, ele nos deu inclusive entrevista aqui na rádio e até de certo ponto emocionado com isso, primeira vez, e foi uma iniciativa sua também. Isso, o professor Almir Grum é o primeiro da história de Foz do Iguaçu e nós tivemos a iniciativa por tudo que ele tem feito por Foz do Iguaçu. Ele, há 28 anos, ele promove um congresso que eu participei de várias vezes ali anualmente daquele congresso, em que nunca ele teve um apoio dos gestores públicos para realizar, e mesmo sem apoio, sempre ali junto à FIEP ele foi, coordenou o evento, terminaram todos os eventos com êxito, e sem ter este apoio destes gestores públicos, que infelizmente, isso eu tenho que falar, tem hora que causa revolta. Eu dei este prêmio a ele, claro, porque ele é merecedor, sim. Eu acho que o professor Almir, dentro da história da educação física de Foz do Iguaçu, é um dos homens que estão aptos, porque o professor de educação física é mal reconhecido no nosso estado, na nossa cidade, por tudo que eles fazem. Falamos que vamos receber X Games, Copa do Mundo, Copa das Confederações, agora esse ano mesmo, e Olimpíadas, e falar que não temos um planejamento para um professor de educação física, eu acho que nós estamos muito aquém de um país que tanto fala em primeiro mundo, fala em chegar a lugares tão avançados e pega e abandona um profissional de educação física. Rudinei, no começo da nossa entrevista você citou várias vezes a palavra mudança, né? Até expressando um desejo do eleitor iguaçuense aqui de Foz do Iguaçu com relação à mudança nas suas representações, né? Na Câmara Municipal, na Prefeitura. Vamos ver agora em 2014, pela primeira vez, uma eleição com debate intenso mesmo na internet, na população começando a participar mais dos movimentos. Eu vou lhe perguntar, porque você me citava aqui que tem 30 anos, é o vereador mais jovem dessa legislatura, o que é que o levou a militar na política partidária e se lançar pela primeira vez à Câmara de Vereadores? Eu fui atleta durante 14 anos e tudo começou como presidente de bairro. Eu achei que o nosso bairro estava abandonado como atleta e eu via que o nosso bairro, jovens que tinham se perdido, jovens que estavam presos e tinham morrido da minha geração. E eu andava no meu bairro e achava e pensava que eu poderia fazer alguma coisa. Me lancei a presidente de bairro, depois eu também fui militar do exército durante 4 anos. Quando eu fui presidente de bairro, eu pensei comigo, eu vou ser vereador em Foz do Iguaçu e vou buscar isso. Infelizmente, a minha mãe veio a falecer nesse período, faz 3 anos, mas o meu tio é vereador e eu sempre olhava para o meu tio. Eu tenho um negócio assim comigo, eu sou do bairro Jardim Jupira e eu sempre quis mostrar para o pessoal do meu bairro, principalmente para Foz do Iguaçu, que quanto mais crítica você tem, mais você constrói uma escada para você subir na vida. Pessoas sempre olham e criticam o meu bairro. E eu tenho comigo que ao findar destes 4 anos, se Deus não quiser mais que talvez eu venha, que me tire de lá, que eu não ganhe voto para continuar, mas que eu vou mostrar para a população de Foz do Iguaçu e também para o meu bairro, que quando você quer, tem o sonho, se você correr atrás, você chega lá. Seu tio que você se refere é o agora ex-vereador Braz de Moura, né? Isso, meu tio é o ex-vereador Braz de Moura, foi vereador por 2 mandatos e agora ele cedeu esse espaço para nós também estar participando. Quando falamos do Jardim Jupira, até você citou muito bem a questão de que muitas vezes os preconceitos aqui na cidade de Foz do Iguaçu são geográficos, né? A pessoa, pelo simples fato de mencionar que é do Jardim Jupira ou que é da Vila Borges ou qualquer outra comunidade que infelizmente apareça no noticiário policial, isso gera uma imagem toda, enfim, toda uma construção preconceituosa com relação a isso. Quando você se refere em ser do Jardim Jupira, o que é que isso significa para você que esteve na comunidade, está ainda, né, na comunidade, como parte da comunidade, o que é que significa isso para você? Para mim, significa o maior orgulho. Porque eu venho de lá, eu estou ali há 22 anos e sempre que olham e falam que não tem jeito, por mais que esteja crime, eu não vou falar para você que o Jupira não tem, mas eu vou falar para você uma coisa. Eu tenho uma certeza, a minha casa eu não chaveio para dormir. Agora, a maior vergonha e hipocrisia do mundo que eu acho é nós falarmos tanto, tanto, tanto de lá, nós como governantes, eu estou falando assim, os governantes, e não fazer nada para mudar. Rapaz, nós estamos aí estão fazendo o seu trabalho, eu sei disso, a Polícia Federal, a Receita Federal, mas ninguém tira da minha cabeça. Eu vou falar isso como legislador agora e como cidadão. Nós estamos numa cidade que ainda não é a cidade turística. Não adianta você querer esconder e mostrar para o mundo que nós já somos, que nós não somos. Foz do Iguaçu não adianta. Eu estou falando como legislador e eu sei que vai vir críticas e pode vir críticas no futuro e não sei quando, mas eu tenho que ser verdadeiro. Foz do Iguaçu ainda não depende 100% do turismo. Foz do Iguaçu ainda, em partes, depende do Paraguai, está tendo um arrocho sério, talvez como teve em 2004 aqui, na época, 2003, 2004, e os policiais estão fazendo seu trabalho, estão correndo atrás. E o que os nossos governantes estão fazendo, cara? Você não vê os nossos governantes, governo federal, governo estadual, governo municipal, podemos citar aqui, falando bem assim, vamos chegar em toda a barranca do rio, de fora a fora, e após isso também em toda a cidade de Foz do Iguaçu, dar cursos técnicos e profissionalizantes para o povo. Por quê? Porque eles estão perdendo o seu meio de trabalho, que podem falar o que quiser, mas sempre deu renda para Foz do Iguaçu. Não adianta hoje você falar para o mundo que não foi dado, porque foi dado do Paraguai e não está tendo um curso técnico, as pessoas estão acabando seu emprego lá no Paraguai e os laranjas e tudo, e não tem assim uma programação num país que está dizendo buscar o primeiro mundo para essas pessoas. O nosso estado, que é um estado tão rico e tanto arrecada, o município, mas o município está em crise, mas poxa, faz um planejamento de gestão para pegar esse povo e planejar. Você quer ser segurança, Rudinei? Eu quero ser segurança. Vamos pegar uma empresa aí, eu não sei, qualquer empresa aí, e vamos chegar na empresa e falar, ó, vamos abrir aqui 50 vagas hoje, porque arrumamos no Jupira, no Porto Meira, na Bambu, no Jardim América, e vamos colocar. Você quer ser o quê? Merendeiro? Vamos colocar. Não tem, cara. Então isso é, tem coisas que revolta contra os nossos gestores, e daí fica aquela política de falsa reputação para o povo, falando, nós estamos buscando, estamos fazendo, estamos acontecendo, e quando na verdade, quando você adentra dentro de Foz do Iguaçu, nos bairros carentes, você vê que para aquele povo não está chegando nada disso. Quando nós falamos do Jardim Jupira aqui em Foz do Iguaçu, podemos observar até vários ciclos da economia aqui de Foz do Iguaçu, por exemplo. A época da exportação, em que ficavam muitas das empresas situadas ali no bairro fazendo este trabalho de exportação, principalmente ao Paraguai. Depois, o ciclo da importação, né, mercadorias trazidas do Paraguai aqui para o Brasil. E hoje em dia, qual que é o futuro que podemos visualizar? Existe, por exemplo, um projeto chamado Beira Foz, que nós acompanhamos esboços, apresentações dos projetos. Como é que você, como morador das proximidades dessa área de Barranca do Rio Paraná, vê essas iniciativas do poder público? Rapaz, eu quero te dar parabéns, hein, cara? É, não é à toa que você é entrevistador, porque você conhece do Jupira mesmo. Eu moro lá e eu vou falar, vocês estão de parabéns. É, passou-se três ciclos, como você citou. O Jupira, ele ainda mora, o seu Carlos da Real lá, que é um dos principais empresários da nossa cidade, por isso que eu me orgulho do meu bairro. Ele não saiu do Jardim Jupira. Quem sou eu, cara? O cara veio esses dias e falou, você é vereador, vai sair. Por quem sou eu? Continuo sendo um faveleiro, vou falar que... Não, cara, eu moro lá embaixo mesmo. Seu Carlos da Real, que foi dono do Hotel Internacional, que está alugado agora para a empresa Mercury, aí, que administra o hotel, mora lá no meu bairro, e teve essa geração de pessoas que pagaram muito imposto para Foz do Iguaçu. Depois daquele fechamento ali da BR, que divide o Jupira e a Vila Portes, ficou o Jardim Jupira dentro de uma cidade de Foz do Iguaçu isolado. Só tem uma entrada e uma saída ali, de um dos bairros que mais pagou imposto, e não tem uma passarela para ajudar aquele povo, não tem nada ali. O nosso bairro ainda se encontra num abandono. Veio a pós-geração, que foi essa que foi citada, do Jupira ter sido conhecido como talvez só o contrabando, ter sido conhecido talvez por só o tráfico e várias outras coisas. E agora vem também este momento do Jardim Jupira, que além de hoje não ter, não vamos citar talvez, mas hoje não ter mais esse meio que as pessoas lutavam, tentavam buscar esse meio de sobrevivência, de atravessar as mercadorias do Paraguai e talvez pela forte repreensão que está tendo, não ter mais. Eu vou falar o que para você de uma cidade ou de um estado ou de um país que não dá meios para aquele povo buscar. Aí você vai me falar, Rudinei, Cira, atrás tem. Eu considero que Foz do Iguaçu hoje possa ter empregos, apesar que eu não vejo do tamanho que eles falam. Mas, poxa, cara, você ir em qualquer lugar, falar que é do Jardim Jupira, os caras já te excluem e outro. Se a nossa cidade não dá condições para a qualificação desse povo, não adianta eu vir aqui ser hipócrita para o senhor entrevistador, para a população de Foz do Iguaçu, que esse povo vai ser agregado numa comunidade de trabalho que se necessite, enquanto nós ficarmos tendo falso discurso de administradores públicos aqui e não pegar e dar condições para esse povo. Então o Jupira ainda só continua em duas fases. A fase que foi um bairro de exportação, um bairro que deu muito imposto para Foz do Iguaçu, e a segunda do contrabando. A terceira ainda não tem uma visão, mesmo com a Beira Foz. Me perdoe quem vai gerir a Beira Foz, quem vai administrar e quem vai fazer. Eu acho um monumental o projeto quanto à vista. Agora, você falar que a Beira Foz está usufruindo para qualquer bairro, que ela vai cruzar em Foz do Iguaçu é mentira. Eu faço parte da comissão que está participando da questão da Beira Foz. E eu perguntei ali para as pessoas que irão estar fazendo, não tem projeto. Ah, vai ter, tá no orçamento que vai ter. Poxa, vai estar no orçamento que vai ter, mas já estão falando em começar, não sei quando, mas já estão falando. E nem começar a dar curso para esse povo. Poxa, é muito falso discurso para um país que fala-se que é de primeiro mundo, para um estado que está buscando muitas coisas e para um município que, infelizmente, ainda fala sobre falso discurso. Estou conversando aqui na CBN com o vereador Rudinei de Moura, do PSD. Vereador, pela primeira vez, inclusive, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, estamos aí no mês de abril. O que já deu para sentir da Câmara Municipal, vista por dentro mesmo? O que você esperava, primeiramente, quando chegou ali à Câmara Municipal? E, olhando agora, o que você acha que será possível fazer nestes 4 anos de mandato? Eu sempre tive comigo, eu vou entrar na Câmara de Vereadores e vou poder trabalhar. Diferente do mundo da população que falava Rudinei, para os seus outros candidatos, talvez, que se elegeram, você vai entrar lá e você é sozinho, nunca vai fazer nada. Rapaz, eu acho que a maior mentira está aí, cara. Porque se o cara tiver força de vontade de fazer, faz sim. Tem muita coisa ali que dá para se fazer quando você tem o interesse de buscar. Eu entrei ali, hoje eu estou como vereador e eu acho assim, que o dia que eu não estiver servindo como vereador, eu tenho que ter no mínimo caráter e vergonha na cara de abandonar a política, porque se o cara está ali, recebe o salário que recebe, que eu vou falar para o senhor, é um salário ótimo e muito bem pago mesmo para nós. E se você não está servindo para estar no seu, independente do seu local de trabalho, eu acho que você tem que renunciar, porque se você ganha um salário tão bem pago que nem é pago para nós, e eu vou citar aqui o que nós conversamos aqui antes, e um professor ou outro funcionário ganha talvez nem perto do que nós ganhamos, se você não estiver servindo para legislar ali, você tem que sair dali, que nem foi citado ali já várias vezes por vereadores, nós temos que chamar a OAB aqui para ver se esse projeto está certo, chamar o Ministério Público. Rapaz, a OAB tem tantas coisas para fazer, o Ministério Público tem tanto para fazer lá, se eu não estiver pronto como legislador, cara, o que que eu estou fazendo lá? Estou ganhando o dinheiro do povo para quê? Pega e sai fora! Eu não aceito falar que tem que chamar Ministério Público ou OAB para decidir numa decisão de voto meu ao qual a população me colocou, entendeu? Eu, como legislando, eu quero exercer o meu papel. O dia que eu errar no meu papel, eu tenho certeza, eu vou errar não porque me fizeram isso, me proporcionaram aquilo de bem. Se eu errar, eu errei na intenção de acertar e eu vou ser penalizado pelo aquilo. Agora, o meu papel como legislador, eu não aceito outro fazer para mim. O dia que eu tiver que o Ministério Público fazer por mim, ou a OAB, ou qualquer um outro órgão, eu passo o meu salário para eles e abandono. Porque eu estou no lugar errado, estou recebendo, ganhando dinheiro à toa. Projetos apresentados até agora, ou que já estão em vias de apresentação nesse começo de mandato? Tenho projetos, requerimentos que já foram, eu tenho o Dia da Consciência Evangélica, que já foi aprovado, o prefeito vai sancionar agora até o dia 19. Os tubos ali, aqueles tubos, estações tubos que tinham em Foz do Iguaçu, que estão abandonados, já foi passado na Câmara de Vereadores e já foi, prefeito já está lá para ver o que vai fazer. Familiares das pessoas que estão presas na cadeia pública. Falamos tanto que as pessoas vão para a cadeia quando cometem o seu delito, e lá é centro de ressocialização, lá é recuperação das pessoas. Rapaz, é uma hipocrisia. Eu visito a cadeia pública, eu vou lá dentro, e eu não estou falando, rapaz, eu sei que eu estou falando para uma das maiores audiências de Foz, da Rádio CBN. Então, eu visito, eu fui lá dentro, eu visitei cela por cela, eu vou na cadeia pública. Rapaz, é uma hipocrisia se falar que está recuperando um cara daquele. Entra lá dentro e olha de fora, de dentro para fora e vê teu familiar lá fora. Rapaz, o governo te prende, claro, cometeu delito, vai ter que pagar sim, vai pagar. Agora você olha lá de dentro para fora e vê tua esposa lá com teu filho no colo, vê tua mãe, vê teu pai, vê teus familiares lá e fala que a pessoa está lá levando chuva, levando sol. E foi feito aqueles monumentos de cadeia, e quando você vai ver, é quase R$1.000 para cada preso, e a família está lá na chuva, Tem pessoas que chegam às 5 horas da manhã ali e ficam até meio-dia. É muita falsa discurso para um povo que fala que está recuperando as pessoas. E por isso que a pessoa entra lá e muitas vezes sai mais bandido. Algumas se recuperam, mas muitos saem mais porque olham de lá e veem que, tipo assim, ah, eu errei e eu vou sair daqui recuperado, vou. Mas minha esposa está lá fora, está fazendo o quê, cara? Entendeu? Tipo assim, a pessoa visita ali o seu familiar, talvez um ano, dois anos, muitos visitam até o final, a maioria. Mas tem pessoas que não aguentam, cara. Você, infelizmente, não adianta ser hipócrita que a pessoa vai estar indo lá toda quarta-feira, chega lá naquela chuva, naquele sol, e poxa, cara, você falar que nunca tem nada. Quantos anos tem a cadeia? A cadeia vem antes da escravidão. E você falar que nunca foi pensado um modo de você abrigar os familiares enquanto entra. Ah, segurança. Pô, você paga tanto segurança numa cadeia, paga tanta polícia numa cadeia. Falar que tudo aqueles polícia, tudo aqueles segurança que tem não vai ter prestar conta de falar que as pessoas que estão entrando para visitar ali vão proporcionar talvez qualquer tipo para prejudicar os seus familiares que estão lá dentro. Ah, eu não concordo com isso. Então, este é uma das outras reivindicações que fizemos, que vá para lá esses tubos. Apresentamos 13 emendas no Código Tributário. Vários outros requerimentos e projetos que nós estamos apresentando, um na questão das notas fiscais, que nós vamos apresentar aí agora nessa semana, dentro da cadeia pública ter um centro de, dentro da cadeia pública mesmo, um centro de enfermagem ou um atendimento médico para que não coloque mais tantos gastos que nem é colocado de viaturas para destinado da cadeia ou da penitenciária até no hospital. Então é um gasto exorbitante. É o segundo ponto ao qual nós estamos apresentando as defesas, é que deixa a polícia de estar na rua para estar transferindo a pessoa até no hospital. Terceiro ponto, o risco de vida das pessoas que é corrido entre a cadeia pública até o hospital. Nessa trajetória, quantos quilômetros tem? 7 quilômetros, 6 quilômetros? Passa por várias casas. Se tiver pessoas tentando resgatar esses presos, vai ter tiro de armas que nem a polícia talvez tem, vai prejudicar pessoas e propriamente dito dentro dos hospitais. Tem pessoas que vão ali para receber medicamentos, consultas, internações e várias outras coisas. Daí está lá um preso sendo atendido. Claro que tem muitos presos ali que erraram, estão pagando seu crime, que era a recuperação, mas coloca em risco a vida de pessoas que também estão ali. Então, já que foi feita a cadeia pública, já que em tanto tempo nunca foi pensado nada por esse povo, que a partir de agora comece a já dar segurança e atender esse povo, ou atender os presos lá dentro. Então, esse é um outro projeto e estamos apresentando aí o que for de bom para a população. Conversei neste fim de semana aqui nas ondas da CBN Foz com o vereador Rudinei de Moura, do PSD, aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Rudinei, muito obrigado pela participação e por ter aceito também o convite de vir aqui até a Rádio Que Toca Notícia. Muito obrigado, um bom fim de semana para toda a população de Foz do Iguaçu. Agradecer a você aqui, agradecer a Rádio CBN. Termino dizendo, morador de Foz do Iguaçu, continue a fazer da sua residência, ou do meu gabinete, melhor dizendo, a extensão da sua residência. Sempre que preciso for, tiver projetos, eu quero apresentar e continuar sendo o seu representante. Obrigado. E esse programa estará disponível na íntegra daqui a pouquinho no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista fica por aqui, volta no próximo sábado às 10h20 da manhã. Na sequência, você confere o repórter CBN em rede nacional e na volta as informações do setor turístico aqui nas ondas da CBN Foz no programa CBN Turismo. CBN Entrevista.